Boa noite. Começa agora mais um papo de jornalismo. Jumbo, jumbo buana, habari gani, nzuri sana, wageni, mwakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora a parte C do nosso podcast com o Alex Fisberg. Sobre mochila social, com histórias, casos e lições e vários outros temas que forem aparecendo por aqui. Então, Max, dá uma boa noite aí, vai. Eu queria destacar aqui para o nosso ouvinte a educação inglesa. Minha co-host, eu queria também dar boa noite para o Alex. Alex, eu ia ser mais bonitinha. Fala, oi Alex, tudo bem? Nossa, boa noite, por favor. Boa noite. Bem, Alex, então, né, a parte C, que eu normalmente chamo um programa favorito de editar, que são histórias, casos e tudo que não ocorre pelos canais oficiais. É o que dá mais trabalho também de editar, viu? A primeira pergunta, né, qual o país que você menos gostou de visitar? Teve algum país que você não voltaria de nenhuma maneira dos que você visitou na África? Não, de maneira nenhuma. Acho que pode ter... Na escala dos que eu mais gostei e descendo, mas não tem nenhum que eu não gostei. Cada um foi bem diferente entre si. Não, porque eu lembro o seu texto de abertura sobre o Cairo, que você chegou lá e você fala da sensação de estar sendo tapeado já pelo motorista de táxi. Ah, não, o Cairo, assim, o Egito eu quase não conto, que eu passei uma semana, coisa assim, acho que não deu nem pra sentir. Meu dia no Cairo foi mais do que o suficiente um dia só. Mas eu voltaria lá com 10 dias, assim, se eu pudesse. Vou ter alguma coisa que você faria de novo? Tudo. Eu tô com bastante vontade de voltar. Eu gostei muito, assim. Eu acho que foi muito importante pra mim. Acho que eu tô produzindo agora bastante material que pode vir a ser interessante. Mas eu voltaria. Eu definitivamente em algum momento volto para a Etiópia, que eu acho que é um país que eu me apaixonei. Tem muito mais para explorar, que eu não vi. Tem algo ali na Etiópia que eu nunca consigo explicar. É o povo, é a comida, é a religião, uma intensidade. Um país que nunca foi colonizado. Teve uma invasão ali, acho que por 5 anos, da Itália, mas não interferiu. Então, é muito, sei lá... Muita cultura, assim, o tempo inteiro. As pessoas são... Não sei. Tem algo ali que vale muito a pena. Tem a parte tribal, tem a parte religiosa. Tem muita coisa pra ver. Tem algum país que você queria ter ido e não foi? Tem. Bastante. Mas ali na região, eu colocava e tirava a Somália todo dia. Da minha planilha e do meu Google Mapzinho. Baseado... Só no fato se dava ou não dava pra ir. Infelizmente ou felizmente não deu pra ir. Eu fui até Dadaab, que é na fronteira, que é o campo de refugiados. Foi uma experiência, assim, absurdamente interessante. Mas uma semana depois que eu saí do campo, duas agentes humanitárias do Médicos Sem Fronteiras foram sequestradas e aparentemente mortas pelo Al-Shabaab, que é o grupo... extremista somali, só pra provar que, de fato, não tava seguro, não era pra ir, assim. Tá certo. Teria alguma coisa que você não faria de jeito nenhum? Alguma coisa que se arrepende de ter feito? Se eu pudesse, eu não deixaria a minha mochila no bagageiro do carro do meu amigo no momento em que ela foi roubada. Eu, só pra deixar claro, não fui roubado por falta de segurança ou violência, nem nada disso. Fui roubado por ter deixado a minha cabeça de paulistano 10 minutos de lado. Eu fui fazer um micro safari com três amigos quenianos. Saindo do safari, a gente foi parar no supermercado para comprar, sei lá, mantimentos para casa. Deixou a mochila... Eu nunca me separei da minha mochila, mas meus amigos locais e tudo, deixaram a mochila no bagageiro, me convenceram ali rapidinho, eu deixei também desligado. Aí quando chegamos em casa, abrimos o bagageiro pra tirar tudo, as 5 mochilas tinham sido roubadas, só que a minha era uma mochila de quem tá viajando e guarda a vida na mochila, e a deles era mochilas do dia a dia. Então eu perdi algumas coisinhas materiais, mas perdi um caderninho que jamais ninguém nunca vai poder repor. Até fiz um post ali meio dramático, item por item que eu perdi, que tava naquela mochila. Inclusive a minha mochila, que eu adorava. Final é um jeito muito, muito, muito legal de dizer aquele jogo, né? Era a última oportunidade de ou Uganda ou Quênia se classificarem para AFCON, a Copa da África. Que... Africana, é. É, Copa Africana. Que tá acontecendo agora. É, que eu imagino que tá, sei lá, todo mundo parou para assistir, assim, agora, no mundo. Então, fomos lá, chegamos ao meio-dia, o jogo era às 5, mas a gente ouviu falar que tinha que chegar ao meio-dia. Chegamos ao meio-dia, estádio absurdamente lotado, assim, esturricado de gente. E do meio-dia às 5, a galera gritando e berrando e torcendo e com vuvuzelas, como se fosse gol na Copa do Mundo feito de calcanhar. Quando o jogo começou às 5 horas... É, já tava há 5 horas ouvindo aquela gritaria toda. Eu tava de jejum ainda, sem comer e sem beber, porque era um feriado judaico. Eu só queria que acabasse. Era uma várzea, foi 0-0, jogo feio. E todo mundo berrando e gritando por nada, assim. Mas foi uma experiência incrível. Uma coisa que foi interessante que aconteceu, que até tá nesse texto aí do blog, eu tava com um casal de brasileiros. E o cara da nossa frente, assim, era uma demonstração pura e bárbara do que é ser machista e desrespeitoso. Passava qualquer mulher na frente dele, ele apertava a bunda dela na frente de todo mundo ria, todo mundo achava que a vida é uma festa. Inclusive os caras que estavam andando com essas mulheres, e as próprias mulheres, assim, sorriam ou ficavam meio sem graça e tal. Tem uma viagem de ônibus na Tanzânia que me enganaram, mas enganaram mais ainda uns americanos. Então eu fiquei menos chateado. Porque era uma viagem de, sei lá, 20 e poucas horas, dividida em 2 ônibus, em tese um ônibus casado com o outro. Então chega na cidade e já tem algum outro ônibus. Eu... que já estava com um pouquinho de experiência, comprei só o primeiro trecho e falei, bom, eu pago o segundo trecho no segundo ônibus. Aí cheguei no primeiro trecho, não tinha ônibus casado nenhum, o outro ônibus era só no dia seguinte de manhã, então eu tinha que fazer um pernoite ali na cidade no meio do nada, chama Kahama, se alguém quiser procurar no Google, jamais vai achar. E aí tá, só que eu só tinha pago metade e tinha pago em dinheiro ruandês, que vale mais... mas era mais barato do que se tivesse comprado inteiro o trecho. Então, quando eu cheguei na Tanzânia, que o dinheiro valia menos, eu paguei o segundo trecho, tipo, um décimo do que os americanos tinham pago pelo negócio inteiro. Em todos os países você foi bem recebido, Alex? Ó, de maneira geral, sim. Claro, né, não dá pra negar que na Índia e na África existe uma etnicidade predominante, né? Uma etnia predominante da qual eu não pertenço. Então, eu na África, por exemplo, eu era, antes de eu abrir a boca ou qualquer coisa, eu era branco, europeu, rico, turista e bobo. Depois de abrir a boca, todas as outras coisas sumiam, só ficava o bobo. Aos poucos você vai se colocando ali, né? Como é que faz e tal. De maneira geral, não tem a malícia, não tem uma coisa muito negativa, assim. Tem ali alguém tentar te explorar, mas algo é diferente. Não é uma maldade, assim. Não sei explicar também. Você visitou muitas... eu não diria centenas, mas dezenas de projetos sociais. Se uma pessoa que ouve esse podcast, a pessoa tem dinheiro, tem tempo e tem vontade de se aventurar pela África, o que você pode dizer para ela? Primeiro eu diria que vai, assim, vá. Vale a pena, é interessante. Eu... Talvez eu guardaria um pouquinho o dinheiro na carteira e iria mais com olhar e coração aberto ali para ver o que tá acontecendo. Nem sempre é uma questão de dinheiro, nem sempre é uma questão de vir de fora, fazer as coisas do jeito certo, sei lá, como que algumas pessoas pensam. Acho que vale passar um tempo ali, viver, experienciar um pouco, trocar ideia e aí sim entender o que tem para fazer. Se a pessoa quiser ajudar de alguma forma, assim, participar de algum programa social em especificamente ir para lá para isso, o que você recomenda fazer? Ir por conta própria, procurar alguma ONG? Sei, eu sugiro os dois, na verdade, depende do perfil da pessoa. Tem muita ONG ou agência internacional séria que vale a pena fazer processo, entrar em contato, fazer uma boa pesquisa anterior, se informar, ver o que não tem, o que tem, e ir lá fazer alguma coisa adequada ao teu perfil, mas também tem essa ideia de poder ir lá e ver o que acontece. Esse casal brasileiro que eu conheci, foram fazer uma coisa, deu errado, eles já estavam morando ali, eles tinham uma percepção muito melhor do que, não sei, uma organização ou algo assim, para o que cabia a eles fazer, e acho que eles fizeram um trabalho incrível, criando ali, na hora. E dá pra fazer isso? Dá pra você, na hora lá, e fazer alguma coisa? Acho que dá. É igual aqui também. Quem quiser fazer alguma coisa no Brasil também dá. Precisa se envolver, pesquisar, é bom começar por algum, né, por alguém que já tá fazendo, pra não fazer retrabalho, mas é possível. É, tem uma questão meio chata, mas você viu muita questão de picaretas lá? Ah, acho que tem. É uma questão bastante complicada, assim, porque é uma infraestrutura gigantesca e milionária para uma gama de países que o dinheiro tem outro valor ou tem outro significado. Ah, às vezes é um negócio, assim, às vezes é um business. Trabalhar numa ONG lá internacional, às vezes é o melhor emprego que uma pessoa pode ter. Eu sinto muita diferença de quem trabalha aqui com o terceiro setor e né, um local aqui, né, um brasileiro que trabalha no terceiro setor, de um local do leste africano ou da Índia que trabalha numa ONG internacional. É uma boa oportunidade de ter um trabalho estável com um salário que ninguém pagaria. Ali tem um problema um pouquinho maior, porque são valores muito diferentes, né? Se um salário médio ali, um salário razoável é uns $500, $600, porque isso ali representa na economia um dinheiro que você consegue se manter bem, até às vezes muito bem, trabalhar para uma agência internacional, não sei o que lá, pode te render $3,000 ou $5,000. Então, não sei, tem que fazer as contas, mas é como ganhar aqui R$25.000 ou 30 e poucos mil reais para outra demanda de trabalho. Alex, gostaria de dar algum recado final, alguma... Contar alguma história? Microfone aberto, pode falar o que você quiser. É, agora é open mic. Cuidado, hein? Cuidado, microfone aberto é um perigo. Eu incentivo as pessoas a primeiro lerem o que eu escrevi, mais do que focarem na minha história, mas acho que mais nas coisas que eu vi no projeto. Eu tô escrevendo agora, mas quem sabe aí uma publicação, alguma coisa com tudo, que eu acho que no blog eu escrevi, sei lá, 10, 15% do que eu vivi. Mas mais do que isso, eu sugiro que as pessoas, se têm curiosidade sobre alguma coisa, vão a campo, vão ver, vão pesquisar. Se tem vontade de ir pra África, vai. É seguro, é possível, não é caro, é mais barato. Eu, assim, gastei muito pouco lá, relativo e absoluto. E não me arrependo em nada, quebrei um pouco aí o estereótipo de carreira, não me arrependo de forma alguma. Então acho que tem, sei lá, tem espaço para todo mundo nesse mundo. Eu queria saber, Alex, além de querer escrever aí essa, tudo que você passou e tal. Você está pensando em fazer mais alguma coisa assim para o futuro, próximo ou médio, enfim? É, com a viagem, o que eu estou fazendo é escrever começo ao fim, assim, só a viagem da parte da África mesmo, só a mochila social. Eu tenho muito material em foto, principalmente foto de assentamento precário, representação de pobreza, tanto da África quanto da Índia, né, do leste africano e da Índia. E eu tô, não sei, tô pensando em como trabalhar esse material. Eu tenho vídeo também, eu tô aos poucos organizando. Eu tenho mil questões aí éticas e ideológicas em relação às fotos. Eu preciso entender exatamente que fim vai ter eu apresentar essas fotos. Porque se for só pra reforçar alguma imagem, algum estereótipo, não me interessa. Seria para construir alguma coisa mais bacana. Então, eu ainda tô quebrando a cabeça. Se as pessoas quiserem te encontrar hoje, como é que elas fazem? Elas podem ir pra Vila Madalena tomar uma cerveja. Não, tem o e-mail, que é alexisberg@gmail.com. Tem o site, mochilasocial.com. E tem meu blog, que eu tô aos poucos retomando, que é umjornalismosocial.wordpress.com. Fora isso, você está trabalhando em algum lugar? Tô. Eu tô. Bom, tô trabalhando como escritor em dois projetos. E eu tô montando um site de crowdfunding, que é colaboração financeira online para um monte de gente, voltado para o terceiro setor. Não tá no ar. Não tá no ar. Em março, aguardem. Então, em março, pessoas mandem um e-mail pro Alex perguntando para ele. Pronto. Vão saber, vai estar na mídia, vai estourar. Ah, então fechou. É, quer dar seu boa noite, já definitivo desse mês? Tudo bem, eu dou meu boa noite para todo mundo, boa noite para o Alex, queria agradecer ele por ter desperdiçado esse tempo aqui com a gente, para conversar aqui, para falar do projeto dele, para as pessoas visitarem o site, enfim, levarem as lições também, né, para si, para pensar se querem fazer também a mesma coisa. Para o pessoal realmente ver o projeto dele, que é muito, muito legal. Pedir para todo mundo comentar o nosso podcast. Dizer que o próximo do mês que vem vai ser bem legal também. Não vai ser tão importante quanto desse mês. Vai ser uma coisa mais leve. E vai ser bem bagunçado. E vai ser uma zona, mas vai ser divertido. Então, para o pessoal aguardar aí, que vai ser bacana. Uma última pergunta sobre a noite. Qual é talvez a sua grande lição do Mochila Social? Acho que eu ainda estou trabalhando nessa grande lição, mas o que eu sei até agora é que eu tomei uma decisão ousada de sair ali do que era previsto, ou das possibilidades que eu tinha aqui, para explorar, para ir para um tema que é do meu interesse, que é desenvolvimento social e pobreza, e eu consegui, de certa forma, aliar o meu interesse pessoal com alguma produção profissional. E então, por enquanto, eu estou satisfeito do que essa... eu ainda não sei o impacto que essas duas viagens, três viagens, têm em mim, mas eu sei que até agora me agrada, assim. Eu acho que a gente vai ficando mais consciente ao longo do tempo. Bom, eu queria agradecer o convite aí dos dois, dos três, né, que não pôde comparecer, mas prazer aí participar, e eu mega apoio a cultura de podcasts, e eu concordo com a Débora, tem que comentar o podcast. É isso aí. Ah, na verdade, Alex, eu vou fazer um pedido diferente. Como é que se fala boa noite em todas as línguas que você aprendeu? Em todas, meu Deus! Ah, mas aí é sacanagem. Em uma, pelo menos, vai. Eu não vou lembrar. Nem hindi. Acho que isso representa também a quantidade de vezes que eu fui dormir sozinho, sem ninguém me falar boa noite. É bem possível. Viu? Pois é. A gente vai fechando o programa por aqui. Alex, quer escolher a última música? Eu colocaria o Waka Waka, da Shakira, não sei. Nossa, eu não colocaria Waka Waka. Olha, pode botar o Waka Waka, ou você pesquisa, eu não sei se eu vou lembrar o nome... O refrão é Sawa Sawae, e é uma música nigeriana que tá estourando nas paradas da África. A gente vai com Shakira então, né? Música tema da última Copa do Mundo, pro desespero da minha